pentelhos. SP, dois Rottweiler nem se mete. Ela tem um Ford Ka da Ren no meu cocrete. Vem agachar no meu croquete. Vem agachar no meu croquete. Garota, isso não é um teste. Eu quero que você agache no croquete. O que é isso? Croquete de chouriço. Levanta as calças, garoto, não é legal mostrar o cu. O meu diretor falava isso para mim. Eu aprendi sobre a Guerra Fria em Istambul. Kosovo molado, molhado. Eu dei ré num croquete. Salgadinho, eu tô comendo salgadinho. Na igreja vem rock and roll comendo hóstia com salgadinho. Essa vadia não quer comer um salgadinho. Tudo bem porque sobra muito mais para mim. Vem agachar no meu croquete. Vem agachar no meu croquete. Garota, isso não é um teste. Eu quero que você agache no croquete. Vem agachar no meu croquete. Samuel, me confundiu. Cocrete.